homem havia ficado muito rico. E junto com a riqueza, o seu coração também adquiriu uma dureza que era mais forte do que um diamante. Mas aquilo, longe de ser uma qualidade, era o seu defeito. Aquele homem desprezava as outras pessoas. Ele achava que o dinheiro comprava tudo. Se ele queria contratar um excelente profissional, era só oferecer um excelente salário. Ele achava que com o dinheiro ele podia comprar polícia, juízes, julgamentos, pareceres favoráveis. Ele achava que o dinheiro comprava tudo. Mas aquele homem tinha um problema. Ele não conseguia gerar filhos. Apesar de estar casado há muitos anos, ele não conseguia engravidar a sua esposa. Uma fortuna tão imensa e ele não tinha para quem deixar. E aquele homem, então, pensou consigo mesmo: o dinheiro pode comprar tudo, até um filho. E ele, sendo oriental, ele disse: eu vou comprar um filho também japonês. E ofereceu muito dinheiro para uma família pobre que havia gerado um bebezinho oriental. E ele comprou aquela criança. E ele disse: agora este menino vai ser o meu filho, o meu herdeiro. E só o dinheiro compra tudo. E com o dinheiro, ele contratou as melhores babás, as melhores amas, os melhores instrutores. Colocou cerca de 20 empregados em torno do seu filho adotivo, porque ele dizia: o dinheiro compra tudo, até uma boa educação. E aquele menino foi crescendo. E ele dizia sempre: o dinheiro compra tudo, eu sou muito rico, com dinheiro eu posso comprar tudo. E ele ficou tão feliz com a sua aquisição. Ele achava que havia comprado um filho perfeito e se apegou de uma tal maneira com aquele menino que crescia, que aquele menino passou a ser a sua principal riqueza. E ele se gabava. Ele dizia para outras pessoas: eu não pude gerar um filho, mas eu comprei um filho. O dinheiro compra tudo. E ele amava demais o menino. E o menino realmente tinha muitas qualidades. Também, com aquela educação que ele estava recebendo, o menino, com apenas 12 anos, já falava 3 idiomas. Era extremamente educado, inteligente. Estava sendo treinado para assumir os negócios do pai. E aquele homem dizia: o dinheiro compra tudo. Então, num dia em que o menino aprendia equitação e saltava obstáculo com um cavalo de raça, o animal tropeçou na barreira e caiu, e o menino sofreu uma queda brutal. E aquele homem, no seu escritório, recebeu o telefonema dizendo: o seu filho se feriu, o seu filho está machucado. E ele disse: não tem problema, o dinheiro compra tudo. E ele foi até o último andar do edifício onde trabalhava, pegou o seu helicóptero e foi até o Aras. E ali ele socorreu o menino e levou para o melhor hospital, porque dizia: o dinheiro compra tudo. E ele pagou ali e disse para os médicos, os melhores médicos, ele disse: eu quero o meu filho em perfeito estado. E ele achou que o dinheiro comprava tudo, mas os médicos não puderam fazer nada, apesar de serem os maiores especialistas do nosso país. O menino veio a falecer e ele descobriu então que o dinheiro comprava tudo, menos a vida. Você sabia, meu amigo, que o dinheiro pode comprar muitas coisas, menos a vida eterna? Não pense você que o teu dinheiro te ajudará a comprar um lugar no céu. Um homem morreu e ele deixou no testamento uma cláusula para os seus herdeiros dizendo: toda semana parte deste dinheiro, da minha fortuna que deixo, deverá ser usado para rezar missas em intenção da minha alma. E aquele homem achava que, podendo pagar missas póstumas, ele alcançaria o perdão e sairia do purgatório. Aquele homem vai queimar no Hades por toda a eternidade, porque todo o seu dinheiro é insuficiente para resgatar um só dos seus pecados. A palavra de Deus garante isso, que o preço de uma alma é tão alto que nem todo o dinheiro da terra seria suficiente para resgatar uma única alma. A pessoa que se fia no dinheiro, achando que o dinheiro compra tudo, um dia vai estar diante do Deus incorruptível, que não se compra com dinheiro, que não pode ser subornado. E aquela pessoa vai se decepcionar, porque o dinheiro não pode comprar a salvação e muito menos a vida eterna. Deus ri do homem pretensioso e orgulhoso que confia no dinheiro. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Deus diz assim: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meu amigo, minha amiga, a salvação se compra com arrependimento. Você não pode resgatar um único pecado da tua vida. A única moeda que Deus aceita é o sangue do Senhor Jesus. Por isso que a leitura continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.